Atenção para o top de 5 segundos. O show da família pop está no ar. Agora sob o comando do quarteto fantástico de DJs. Sente só a pressão. Em nome de Ricardo Gidores, equipamento de segurança. É com Ricardo Gidores. Cobre a pégua. A marca que veste os irmãos Elis e Juninho. E você encontra nas lojas Vale Surf. Atrás do Castanheira, em Belém do Pará. Lá também você encontra a marca Freeboard. Vestindo liberdade aqui no Pop Live. Live. Aranha, começa a manutenção em alto-falantes. É com Aranha. E Skull Seasons. Azul por fora, inexplicável por dentro. Claro, telefonia. A maior tecnologia, internet 4G, máximo do Brasil e do mundo. É quem deixa a nossa família pop sempre conectada. Risco! Viva Redondo com Risco! Apresenta! É Pop Live! É Pop Live! Pra cima, família! Mais um voo rasante no portão! Vamos lá, meu goma! Sobrevoando! Eles! Elisson e Juninho, Davidson e Nandinho, fazem o águia mover. Vamos mover tudo agora, hein? Suas asas e bico ganharam novos movimentos e efeitos. Abrindo suas asas, e águia! Abrindo as asas! Recebendo a sua família e dando uma bicada original! Bicada! Bicada! Além de projeções visuais sincronizadas, vai começar mais uma. Pra cima, bate na palma da mão, na palma da mão, na palma da na condição chão, estourei logo o Xandão. Reggae negro tá na mão, porque ela quis se divertir. Mas que absurdo, ela de vestido curto. Não existe, eu tenho surto, o que essa gata viu em mim. E o DJ Alisson, e também o DK. Bora, jamaicano, vai pra cima, vai pra direita, vai pra direita, vai pra frente, vai pra frente, vai pra frente, vai pra frente, vai pra frente, vai pra frente. Elas querem assim, ó. Tava no fluxo, avistei a novinha no galo. Sabe o que ela quer? Vai. Uma bicada, bicada, bicada, bicada, bicada, bicada, torcida do papão. Dá-lhe uma bicada, torcida do papão. Dá-lhe uma bicada, bicada, bicada. Quem é do leão? Dá-lhe uma bicada, bicada, bicada, bicada, bicada, bicada, bicada. Eita, meu Deus do céu, olha aí. Eu não tô nem vendo, aqui tá rolando é tudo. Vai pra cima, negão! Bicada, bicada, bicada, bicada, bicada, bicada, bicada. Novinha. Eu sou safadinho, jogo na parede. Eu vou empurrando. Esse gordinho também é maluco, viu, meu irmão? Pode crer, gostei de ver. Bota pra cima, bota pra cima, bota pra cima. Bate na palminha, bate na palminha, bate na palminha, bate na palma da mão. Quem tá solteiro, joga a mãozinha pra cima. Bate, bate, bate, bate, bate, bate. Bora, mortadela! Eita, meu Deus do céu. Deixa bem baixinho, bem baixinho, bem baixinho, bem baixinho, bem baixinho. Quem tá tomando cerveja de um real aí, bota a mãozinha pra cima. Aliás, de 99 centavos. Um centavo é do Nandinho e meu também. A gente vai fazer uma farra logo depois aqui, meu irmão. Então, quem não tem hora pra chegar em casa aí, bota a mãozinha pra cima aqui no portal. Quem vai amanhecer na rua aí, muito doidão. Joga pra cima, joga pra cima, joga pra cima que eu quero ver. Mãozinha pra cima, bate na palminha, bate na palminha, bate na palminha. Bora pra cima, 3, 2, 1, lá vai! O bate das maravilhas, dançam pra valer. Cada um dessas meninas tem um superpoder. Agora é hora de aquecer, tá? Aquece, aquece, aquece, aquece, aquece, vai! Eu me escondo de todas as formas. E o quê? Eu não quero criar esperança. Só quem ainda pretende casar em 2015? Solta a voz e canta bem alto meu casamento! Que? Meu águia é bem alto. Oh, yeah. Seu nome que ele grita bem alto. Viviane Batidão, sucesso. DJ Betinho Isabelle. Força super-herói que nunca viveu o amor de ilusão. Se você achar essa canção que me leve a você, que peço, cuide bem. Vamos no passinho, no passinho, no passinho, no passinho, no passinho. É no passinho, do pop. Vai no passinho, no passinho, do pop, pop, pop. Vai na dancinha do pop, pop. Vai na dancinha do pop, pop. Faz a dancinha do pop. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Ai, ai, ai, ai, ai. Vem! Vem com a família. Pode vir, pode vir, pode vir, DJ Elison. Escurinho, escurinho, por favor, produção. Escurinho. Quem gosta do escurinho, bota a mãozinha pro céu aí. Só quem gosta, só quem gosta, só quem gosta, só quem gosta. E agora acompanha assim o DJ Alisson do escurinho, do escurinho. Olha a luz, olha a luz. Agora vai. Direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda. Bora, meus camarotes! Vai, vai! Direita, esquerda, direita! Mais uma pra selar! Deixa levar na curtição! Na curtição, estourei logo o Xandão. É de nego tá na mão, porque ela quis se divertir. Mas é DJ Ellison, meu compadre! Não existe, eu tenho surto. Essa gata viu em mim. Bala de prata, o som de Apai Tetuba. Se liga nas do... Os nossos Bob Head. Comando show. Obrigado mesmo, hein? Alô, Planiguinho. Suave, vem com nós curtir o baile. Também tá aí com a gente, alô, Rodrigo. Sou linda menina, sou decolete no clima. Linda, sensual, do jeito que os moleque pira. Sou linda menina que chega roubando assim. Padinho, Paula, Papito, Estrelinha, meu irmão. Sou linda menina, sou decolete no clima. Não tomaram conhecimento, vieram, foi pra cima, meu irmão. Sou linda menina que chega roubando assim. Na calcada tá de olho e agora. Assombrosos, também daí com a gente, obrigado pelo apoio a semana toda aí nas redes sociais. Valeu mesmo, hein? Júnior da Animave também daí com a gente, alô Júnior! Galera da Baladinha do Juru, nós também presente, obrigado mesmo de coração. Equipe Fantasminha, alô Bruninho! Meu parceiro Hugo da Genial, Marcelinho também! O meu parceiro Mortadela! E ele, o circuito, meu irmão! O rap vai! É o MC Dourado mandando no refrão. Agora é o Pop Live sacudindo a multidão. Novinha fica louca, começa a rebolar. Muita agonia, pânico! Galera delirar. É o MC Juninho, é David Cid. Os nossos eternamente também! Aí no meio, como sempre! A nossa GDP também no circuito! GDK também na minha direita! Alô, bola, alô, Lourinha, carinha! Os despintados, alô, William! É DJ Melly, um exemplo de DJ mulher no Pará. É o MC Dourado mandando no refrão. Agora é o Pop Live sacudindo a multidão. Novinha fica louca, começa a rebolar. Mexendo gostosinho pra galera delirar. E os nossos polêmicos também aqui com a gente. Mais um aninho do nosso ladinho, Bruninho. Cadê a galera? Cadê a galera, meu irmão? Tá todo mundo misturado juntinho do nosso ladinho. Pode crer, meu irmão. Alô, Gil! ترسلي يا عرفتك ما عرفتك زين تمنيت اني ما تني ما تني ما تني Meu parceiro Cláudio do Tech Fix, aí com a gente ele o DJ Fabiano, nosso DJ fiel, meu irmão. Hoje é aniversário do meu parceiro Jabuti também aqui no Pop. Tudo de bom, viu, meu irmão? E não poderia comemorar em outro lugar que não ser o Pop Live. Valeu, Jabuti no Pop! Pega o banner do cara aí, mano. Circuito, meu irmão. Equipe Pulso lá de Guaraci também tá aqui no Pop Live, pode crer, meu irmão. Nossa amiga Luana também tá aí com a gente. Toma, garoto. Alexei, o Júnior também. Te falei, detetive. David Absoluto também. Os super ousados, ousadia e alegria sempre. Jabuti. Chega aqui comigo, rapidinho. Toninho! Eu vou perder o nosso que o Toninho. gerente financeiro da Galáctico Marisco, é, bicho? Água porra. Meu parceiro Afonso da G1. Olha o prefeito Shake aí também. Ele é que a menina da Globo poderia deixar de vir de jeito nenhum. Alô, Marcão! E o Digão também, ego, até doido, meu parceiro. Alô, piloto da TJ! Ali no camarote, Rodrigo e Roberto, um grande abraço pra vocês, valeu pelo carinho. Ele só vem se tiver camarote, né? Quando não, tá aqui com a gente. Ei, que bichona! Galera, velha guarda, meu irmão. Valeu, Rodrigo, valeu, Robertinho. O nosso amigo Punk também daí presente, os Hophead. Alô, Punk! Um grande abraço pra você! Olha o Dieguinho aí do seu ladinho, maninho! Aqui do outro lado, nosso amigo Necon da Pariquins! Também daqui presente, alô, Necon! Quando uma relação de verdade vale a pena, rola muito amor, é muito amor envolvido. Quando algo dá errado, olha o que acontece. Vai, DJ Alisson! Alô, Johnny, alô, Luigi! Os meus tripulantes lá de Santa Isabel, tu é doido, meu irmão! O portal não entra, mas ninguém também não sai. É o grande família também tá aqui. Bora, Jai, bora, Piverde! Bora pra cima! Hoje também a volta do Juninho Light, Alisson! Ele voltou, Juninho Light, lá de Marituba! O Elu, Luan, MDR, também aqui presente com a gente! Luiz Arrepiada no Nilzinho! Comandante, né, meu irmão? Também é um jornal, né? Tá certo. É Dieguinho da Fiel Soberano, Alan Ostentação, Leão da CB, o Adriano Silva e o Jajá, ontem, hoje, sempre, sempre. Pop Live, super. Vereja, aqui presente, parceirão, amigão! Tá no bola da GDK e a Carlinha! lotado naquele show da virada. Empresário Rafael vai à loucura, Elison! Alô, Playboy, alô, Leleco! Meu parceiro Hugo, coração. Passarinho da GNA também dá igual até dois. Meu parceiro Vitor, ele é a primeira dama Tati. Obrigado mesmo de coração. Essa galera passou o mês de julho nos acompanhando e não vai parar de jeito nenhum. Essas amanhecidas no Vitória que eu gosto. Mesmo assim, eu te amigo. Parceiro Leno do Leno do Ouro, meu irmão. Tá aí com a gente, Leno. Marquinho do Porto Dias também, tá aí presente. Alô, Marquinho, não poderia faltar essa de jeito nenhum. Eu tento aliviar naquele rosto. O Deca não veio hoje, não? Sim, de novo, mas nada se compara ao seu. Assim, Elis, lá do lado dele, Marinho. Pronto, tá tudo ligado. Olha a Mega Light aqui na retaguarda, meu irmão. Elis, o seu grande amor. Civil da TF, todos os moleques da TF aqui presente. Aprender e dar valor a quem nos quer ver. Eu sei que a distância entre nós não vai calar de vez a nossa voz. Quem sabe o tempo e o sentimento faça você. Olha o Murilão, pra... Geritão lá da Florentina aqui presente. Voltados do Pop também aí, mandando ver. Perdeu meu coração, disse até quem me amava e me deixou na solidão. Agora é tarde demais, pra você dizer meu bem. Não quero mais, você não volta atrás. Desculpe o que passou, passou. Hoje eu vou sair, sair pra curtir com a galera do rock. Deixar o som me levar e na batida. E essa eu não posso deixar de cumprimentar aqui com muito carinho. A nossa amiguinha Mega Light. Essa mulher considerada aqui no mundo do Anjin. Ô, Mega Light, obrigado, hein? Valeu, beijo pelo carinho! Olha o nosso amigo Sajica Furaoli! A gente no Pop, ele companhia da Paula, Lodário. Já esqueceu do que te falei? Como dói? Você me deixou só outra vez e não teve dó. Eu quero te deixou seu nome em meu peito, guardei como uma prova desse amor. você e toda a galera aí, maninho. Cadê o Lucas, hein? Não veio, né? Esse jeito. É assim, Gugê. Pode crer, garoto. Eles gostam de bastante. De nosso amigo Ratinho da Cabanagem aqui presente, maninho. Os arrepiados do pop. Me diga, garrafinha light. Não pensa mais em mim. Não diga que já me esqueceu. Você já é live, né, meu? Só você sabe bem quem sou. Então por que me abandonou? Eu quero estar contigo e não. Quando eu disse que você me completava, mas agora você se foi e não postou em nosso amor. Hoje eu vou te provar. Velha e a Maiara também já aqui com a gente, todas as meninas. Nova dimensão, meu irmão. Ele, Luiz, também aqui presente. Aqui a minha também, garoto. Só você sabe bem quem sou. Então por que me abandonou? Eu quero estar contigo e não pensar mais em nada. Lembra quando eu disse que você me completava? Agora você se foi e não postou em nosso amor. Espero que eu volte. Sinto saudade de tudo, mas só que não dá mais. Tento te esquecer, mas tudo me faz lembrar. Esquecer de tudo. Quando parece que esqueço, encontro a sua foto. Eu preciso dizer a verdade, matar a saudade. Bora, amanhã! Toda noite sozinha, não parto sem você, o meu. Olha o maconheiro e a sua companheira. Galera da TF aqui com a gente. Meus super ousados. Aqui no Lajinho virando tudo. Sempre absoluto e a primeira dama também mandando ver. Amigo Bruno, Igor da Alverete, Juninho Castro. Me desculpe por você sofrer. Rodrigo Menezes. O Wellington da Alverete também tá com ele, firme e forte, meu irmão. DJ Gerlan, tá ali com a gente, ele companhia do Panic. Seu juiz. E as metralhas já no camarote com a gente, né? Paulinha, Rani e Agão. Metralhando tudo. Rodrigo e Roberta, o casal Chana. E aí, garoto? Vem, Marcelinho. Arrepia, meu amor. E aqui nessa festa, se quiser me encontrar, no momento estou contigo. E tá chegando aí o aniversário da GDA! É do Recreio Hot Valley! Fruto sensual, a explosão. Bora, Hugo! Desce ele e vai, não tem jeito, meu. Jeito, meu jeito. Também presente, um abraço pra vocês, valeu! Os pedaços que juntei da nossa vida. A nossa baladinha toda ali na retaguarda. Alô, bicho! Porque te amei, porque te amo e sei que sempre. Alô, meu gringo! As noites vão seguir com uma galera gerear e guardar todas as lembranças para nós. Alô, Balsa, alô, galera! E aqui nessa festa, se quiser me encontrar, no momento estou curtindo com a galera gerear, pois me fazem sorrir junto com o Afonso da G1! Pra... É igual a gente também, ele em companhia de todos os nossos. Um grande abraço para vocês, aí tá chegando o aniversário dos badalados, hein? Alô, meu amigo Cicinho! Ele é a primeira dela. Olha o Toninho Curtição ali presente também, maninho! Dá-lhe, maestro Davidson! Vão com a gente pra Bregança, meu irmão. São nossos companheiros da estrada aí, né, meu irmão? Eu quero te amar. Tô de impressão lá. Né? É o Pop! Sou a você do meu amor. Com a gente, valeu meus bolos! Pode ter um fim. Jamais. Eu sei que quando eu ver você, meu coração vai apertar. Outra chance não vou te dar. Outro amor vou encontrar. É bacana. Aí ele só recorda na época, aquela época, a época de ouro. Bora, padrinho Neto da Lídia. Chegando com a gente aí, Maninho! Diga lá, meu brother! bola vai GDK e a Carlinha. Chegando na área, meu irmão, GDK na área, papai. Bora, bola, bora, Carlinha. Meu amigo Punk e todos os Pop Head. Vem, Punk. Vai rolar o terraço. O Red Bull, gentileza, providenciar Red Bull aqui pro meu amigo Lecon, ele e toda a galera aqui do ladinho, ó, fim de Red Bull, viu? Equipe GDS também, o Mauro, o irmão do Gulhão, o Bial Bazuca e o Skill aqui no Pop. Thank you. assim aí, é. É o Águia de Fogo.